Pessoal, a gente teve a eleição aí, né, da Europa, e a grande novidade é que a esquerda globalista tomou um pau lá na Europa. Eu estava pesquisando, né, em Portugal também, lá em Portugal, né, eu vi que a maioria dos caras que votaram contra o globalismo eram caras de 18 a 25 anos. Isso em Portugal, né, na Alemanha e França. O que que isso significa? É o que o Erwin Krug e eu vínhamos falando há tempo. É o boomer tá perdendo espaço, pessoal. Para quem não sabe, é só você botar aí, Parlamento Europeu, só tinha gente de cabelo branco, cara com 50 anos para cima. Essa gente era globalista. É que nem no Brasil, você pega esses deputados aí. Ontem o Erwin Krug falou sobre um mangina que defendia mais lei contra homem, um tal de delegado Palumbo, Paluma, uma porra assim. Eu fui ver esse delegado Palumbo, as coisas que ele aprovou no Brasil. Cara, é só porcaria. É, se o homem chegar mais do que 1 quilômetro perto da mulher, ele vai é preso automaticamente, é prisão automática. É só coisa para ferrar o homem, esses caras aprovam, cara. Boomer, cabelo branco, é só você pesquisar. É maior desgraça, cara. A esperança do Brasil, aqui no Brasil, é o quê? É esses boomers e tudo morrendo, esses caras que têm mais de 65 anos, daqui a 10, 15 anos já vai estar quase que extintos, e vai vir a nova geração, que nem tá acontecendo na Europa. Na Europa, em Portugal, na Alemanha e França, quem está votando em anticlobalista, antifeminismo, anti-imigração islâmica, essas coisas, é o jovem europeu, cara. Não é o homem de 5, 40, 30 anos, não, cara. Então, assim, é o que eu e o Erwin Krug falamos, eu já falei. Vai ter uma mudança. Não é, não, nem precisa do homem despertar totalmente. A gente fala assim, ah, os homens estão despertando, é? Olha aí, não precisa nem de ter todos os homens despertando. A nova geração, cara, vai fazer uma mudança muito grande. Vai acabar esse privilégio de colé, de grupos vitimistas. Porque esse boomer todos aí vão pro saco, já estão indo pro saco. Politicamente já estão indo pro saco. Boomer, bolsonarista, velho que só sabe provar coisa pra mulher, só sabe fazer voto pra mulher, defender colé. É o que eu e o Erwin Krug falamos, é o marianismo, né? É o feminismo de direita. A mulher é o ser superior, veio do céu, ninguém pode falar mal de mulher, a mulher tem que ter mais privilégio. Porque eles acham que toda mulher é santa, bicho. Eu já contei no canal do caso de quando eu entrei no Uber e eu vi que o cara tava dando bombom pra tudo que é mulher no Dia das Mães. Dia das Mulheres, se não me engano. Foi Dia das Mulheres. Foi nem Dia das Mães. Foi Dia das Mulheres. Toda mulher que entrava no Uber, o cara dava bombom. Independente se fosse mulher tipo Anitta, sabe, vagabunda, piranha ou uma freira, ele dava bombom do mesmo jeito. Quer dizer, olha a mentalidade do boomer. Obviamente, o motorista do Uber já tinha telhado branco, né? Tava com 60 e poucos anos. Dando bombom pra tudo que é mulher. Mulher da geração nossa, da geração da Anitta. Mulher podia ter acabado de sair de uma suruba, a porra do boomer tava dando bombom pra ela pelo Dia das Mulheres. Então, assim, esses caras têm mentalidade, pessoal, marianista, que odeia você, homem. Então isso é uma cultura na cabeça dessa geração de 60 anos. O Erwin Krug já citou uma pesquisa falando que, se eu não me engano, 60, 70% dos boomers, né, homens com mais de 60 anos, acham que o feminismo foi bom para a sociedade. Em contrapartida, os caras com menos de 20 anos são totalmente contrários a essa afirmação, falando que o feminismo não ajudou em nada. Então, assim, olha a diferença de mentalidade. E não pense que eles são seus aliados, não, esses boomers aí. Esses boomers que vão em manifestação, falam que minha bandeira jamais será vermelha, essas coisas aí, cara. Esses caras são totalmente tapados, eles só falam mal disso, mas ao mesmo tempo eles vão para Brasília para aprovar um monte de lei que vai te ferrar, beneficiando colé, aumentando prisão para homem. Como é que tu vai defender um cara desse? Tu pega esse advogado Palumbo aí, advogado Paloma, delegado Palumbo, sei lá, que tu vê lá os projetos dele, são muito semelhantes com os dos outros conservacornos, cara. É só lei para te ferrar. É não sei que Maré da Penha, é mais de pensão pra mulher, é uma desgraça, como é que é privilégio pra mulher em concurso público, ele só vota coisa pra mulher, porque é marianista. Então eles lutam, boomer, esses caras com mais de 50 anos, 45, 48 anos, eles aprovam coisa contra homem, tipo, cota pra mulher em concurso público, cota pra mulher em empresa. Em privada, para mulher ser contratada, e eles comemoram, botam lá no, no, no, no, nos perfis dele, nos negócios da Câmara dos deputados. Olha, fui o deputado que mais aprovou benefício para mulher. O cara é homem e comemora isso. É o cara, é o traidor, né, cara? A gente faz uma comparação com aquele senhor, como é que é? Capitão do Mato, do escravo, que o cara era preto e perseguia outros pretos para prender os caras de novo. Os caras fugiam, o próprio preto ia lá buscar o cara preto para botar na escravidão de novo. É a mesma coisa. Esses boomers aí fazem a mesma coisa. Eles aprovam coisa para mulher, cota para mulher. É na faculdade, é empresa privada e comemoram. Eles esquecem que eles mesmos são homens, cara. E menos homem trabalhando, menos homem chegando lá através de um concurso público. Eu não acredito muito nisso, mas um concurso público no Brasil, né? Ainda mais atualmente. Mas eles comemoram isso. É menos homem. Ah, mais mulher entrar na universidade. Que isso, cara? Você é homem. Você tá prejudicando você mesmo, cara. Então essa gente é uma desgraça, cara. Boom, homem de cabelo branco, esse telhado branco em Brasília. Eles só fodem sua vida, cara. É a mesma coisa do que no parlamento europeu. Os caras só fodiam os próprios homens, as próprias pessoas na Europa. É mais imigração islâmica. Os caras estavam de propósito comemorando, ó, aprovou mais não sei quantas cotas pra islã. Os caras são totalmente dementes, cara. Então não confie nessa raça, nessa raça de boomer, de homem em cabelo branco, velho. Que eles só fazem merda, cara. A quantidade de boomer, homem que tem mais de 50 anos, vejam o exemplo do Bolsonaro, que foram casados 3, 4 vezes. É ou não é? Você que tá me ouvindo aí. Quantas vezes tu viu o cara de telhado branco, com 60 anos, cabeça branca já, que falou que teve 3 divórcios, perdeu tudo. Foi a geração mais beta que existe, cara. Boomer. O cara perde tudo pra mulher. Separação, tomar divórcio. 3 chifres na cabeça. Porra, como é que tu vai levar a sério uma geração dessa? Óbvio que toda vez que... Eles têm um toque de Midas, né? Toque de Midas, pra quem não sabe, é um personagem que tudo que ele tocava virava ouro. Eles são ao contrário. Tudo que o boomer toca, bicho. Tudo que o telhado branco toca vira merda, cara. Na política, aprova porcaria. Aprova dar bombom pra mulher vagabunda. Totalmente merda das ideias, cara. O nacionalismo imbecil do Brasil aí, que ferrou o país, foi no auge dos boomers, nos anos 80, 70. Não sei se vocês sabem, na época da porcaria da ditadura militar, né? O Brasil tinha a reserva de mercado. Você pode procurar. O que é reserva de mercado? Tu não podia comprar nada que não fosse produzido no Brasil. Então o computador tinha que ser da CCE. Televisão também. Imagina as merdas, os caras não tinham nada. Tinha que trocar cada uma semana as peças, porque era uma porcaria. Imagina o computador na época, dos anos 80. Dos anos 70, a maioria do povo ainda tinha TV preto e branco. Quase que os boomers aprovaram essas porcarias nacionalistas de reserva de mercado. O cara não podia comprar nada de fora. Quem teve essa ideia genial? Boomers. Os caras que hoje em dia você olha na rua tem 70 anos, 60 anos, cabelo telhado branco. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo é rápido aí sobre esse tema. Vou voltar a fazer vídeos rápidos sobre temas, porque, enfim, é mais legal para fazer e para divulgar. Então é isso aí. Comente, dê seu gostei e valeu.